Ora, então bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, aqui na Boa Nova. O projeto que andamos aqui em destaque esta semana, se bem se recordam, falámos nele quando entrevistámos quer o João Coração, quer os Pontos Negros. É um projeto que, de algum modo, está ligado à mesma casa, está ligado também à Amor Fúria, e, curiosamente, até neste disco, e falamos do meio disco dos quais, eles próprios fazem referência a estarem a ouvir os Pontos Negros. Nada melhor do que os amigos falarem um pouco um dos outros. Connosco temos então os quais, que é uma banda que junta Jacinto Lucas Pires, um homem das letras, com um homem da pintura, Tomás Cunha Ferreira. Mas como todos os bons artistas, e que os conhecemos também em Portugal, são versáteis e resolveram também entrar no mundo da música. Não é assim? Antes mais, muito boa tarde, bem-vindos aqui à Boa Nova. Olá, boa tarde. Boa tarde. Desde quando é que entenderam que a música também fazia parte do vosso portfólio? Já fazia naturalmente, agora é que faz publicamente. Uhum. Isso aconteceu por várias razões que não foram escolhas, foi acontecendo. Sim, escrever e cantar, escrever e pintar, para nós sempre fez parte do mesmo movimento, do mesmo gesto. Não são coisas separadas, não é? Não se pode falar em termos de portfólio, talvez. Uhum. Ora bem, temos então connosco dois jovens, eu digo dois jovens porque tenho a vossa idade, precisamente. Há aqui uma diferença, há aqui uma diferença de 2 anos, creio que o Jacinto nasceu em 73, correto? Sim. E o Tomás em 74. Não, ao contrário. Ao contrário, então pronto, estou a inverter. Eu nasci em 72, portanto, sou um ano mais velho, 2 anos mais velho que um de vós, não é? Que, entre outras coisas, ouvimos muito tipo de música. O que é que são as vossas influências? Ou seja, o que é que vocês, quando vão no carro, ouvem? Desde Outkast, Arcade Fire, a todo o Brasil, música portuguesa, muito diversa. Temos gostos muito ecléticos, muito misturados. E temos um bom ponto de encontro nos Beatles, um porto seguro ao qual voltamos sempre, mas gostamos de mil e uma coisas. Não, nada disso, isso não é nada. O que ele disse é uma coisa de nada. Não tem mesmo nada a ver. Não, se não é quase nada. Sim, então é mesmo nada. Mata, empata, atrapalha e destrói. Nada a ver, nada a ver. Só conversa fiada daquelas coisas totalmente apagadas. Destino, antigrafite. Canção não merece vida a sério. Não acontece, é quase um zero. Que não chega. Sorriso amarelo, lero, lero. Zero, em zero. Mera metade de zero. Chega, chega. Eu quero palavras brilhantes dentro das palavras de quem não se desdiz. Quem não se desdiz capta raios do sol no olho, no tutano. Calor puro humano. Não ligues que aquilo é quase tão pouco. Sai pelo outro. Já era. Sorriso amarelo, lero, lero. Perdidos por um sorriso amarelo, lero, lero, lero, lero. E nós perdidos por mil, perdidos por um. Tris? Boa noite. Thank you. meu sorriso amarelo, ponha um sorriso amarelo. Todo o pessoal com um sorriso amarelo. Três músicos da cara, são sorrisos. Sorriso amarelo, sorriso amarelo, sorriso amarelo, sorriso amarelo, sorriso amarelo, sorriso amarelo, sorriso amarelo, sorriso amarelo, sorriso amarelo, sorriso amarelo, sorriso amarelo, sorriso amarelo, sorriso amarelo. Sou perdido por um triz. Siga cantando, ta ta ta ta ta. Siga cantando, ah. Olha o break, olha o break, olha o break. Olá, olá, olá. O chefe abre atrás. O senhor. Bem, o sorriso amarelo. Curiosamente, já que estamos a falar em Beatles, não sei se conhecem o projeto do Weatherman, português também. Por acaso não conheço bem. Então, eu já ouvi falar, mas também não... Então não. Aconselhamos, que será o projeto que vos vai portanto, seguir, ou seja, a seguir aos quais, para a semana temos do Weatherman em destaque. Recomendo, sim, já para ouvirem aqui na Boa Nova também. Aliás, eu tive conhecimento, sinceramente, de vós, por via das entrevistas que temos, primeiro até com o João Coração. Aliás, foi ele que nos deu até o acesso à voz. Curiosamente, vi um destaque, julgo que era na Blitz, em novembro, e na Blitz falam aqui as vossas 10 maiores canções de sempre. Era um Jacinto, era um Jacinto. É o Jacinto, exatamente. Eu praticamente concordo. Onde, aliás, tem o Caetano Veloso, tem a Amália, tem o Zeca Afonso, julgo que tinha Sérgio Godinho, o É Terça-Feira. Sim, sim. Era uma provocação de pôr só canções cantadas em português, uhum, ou feitas em português. Exato. E depois tem então aqui o Tiago, com Canção para Rodrigo. Exatamente. É uma canção que eu gosto especialmente do Tiago Guilu, porque é punk, mas é também fado, é nostálgica, mas positiva. É um rock fantástico. Fala-nos um pouco, o que é, na vossa perspectiva, a Amor Fúria? Aliás, vocês é o quarto disco, no vosso caso, o meio disco, não é? da Amor Fúria. O que é que acham que une estes projetos, assim como aqueles que da Amor Caveira, tanto que estão ligados também, por exemplo, aos Pontos Negros? Há duas editoras, uma, uhum, que se chama Flor Caveira. Exato. E outra que se chama Amor Fúria, na qual nós editámos este disco. Eles juntaram-se para efeitos também logísticos e práticos de agenciamento de concertos, de organização de eventos, e há uma cumplicidade que nasceu naturalmente daí, mas nós, por exemplo, não conhecíamos os músicos de, por exemplo, os Pontos Negros, ou o Tiago Lula, ou o Samuel Lúria, mas passámos a admirá-los enquanto ouvintes da música deles, e só depois é que os conhecemos pessoalmente. Às vezes, visto de fora, parece uma mesma cena, não é? Uma coisa de amigos. Mas não, foram pessoas que se foram tornando amigas, se foram encontrando a partir da música. E nós, embora sejamos admiradores, o que nós fazemos já fazíamos antes. Quer dizer, saiu agora este meio disco, mas há músicas aí que já têm muito mais tempo. E não é necessariamente uma consequência do facto de haver o Amor Fúria ou a Flor Caveira. A Amor Fúria mais ou menos que nos encontrou já a fazer coisas e disse, para que não editam isto connosco? Mais ou menos isso. Sim. Embora haja essa canção que referiu, que é uma homenagem aos Pontos Negros, porque pareceu-nos uma forma mais fresca de fazer rock outra vez em português, uhum, e como queríamos também brincar aos rocks, pareceu-nos uma homenagem merecida. Uhum. Aliás, apreciam então os Pontos Negros, para perceber. Aliás, um álbum que está agora em reedição, com mais um tema, com o Salomé. Sim, nós gostamos imenso. Achamos que somos um bocado uns primos afastados, mas gostamos imenso. Uhum. Não nos sentimos completamente dessa família Flor Caveira, mas somos seguidores muito atentos. Somos fãs absolutos. Fãs absolutos. Ora bem, o vosso disco chegou a ter, à partida, que seria, teria um outro nome, que era o Pop é o... Pop é o inverso de Pop, não é isso? Julgo que era assim. Contrário de Pop. Contrário de Pop. Porquê é que depois passou a ser meio disco? Isso é uma espécie de slogan, que, uhum, não é necessariamente o nome de um disco. Uhum. Mas porquê é que passou a ser meio disco depois? Porque é o que é, é mesmo meio disco. Antigamente os LPs tinham 6 músicas de um lado, 6 do outro, mais ou menos. E nós, enquanto estávamos a fazer, foi um dia que o José Tolentino Mendonça foi ao estúdio para gravar o poema que ele diz numa canção. Nós, ao explicarmos o que era o disco, dissemos que era só meio disco, eram só 6 músicas. E o título saltou assim, não foi nada muito pensado. Uhum. Só vamos pegar nesse título. É assim, mas é o suficiente para nos deixar na expectativa do outro meio disco. Ficou alguma coisa na gaveta? Imensa. Uhum. Aliás, porque quem for... Não, acabada não houve nada. Não temos nada gravado que não fosse para o disco. Uhum. Nós só gravamos o que vai sair. O resto está tudo... Agora temos um baú de ideias para ver se fazemos outro, né? Mas temos coisas novas também, portanto. Há de ter alguma coisa entre coisas novas e talvez uma outra coisa antiga. Aliás, os ouvintes da Boa Nova, que têm o acesso à nossa página, onde fomos colocando vídeos vossos que estão disponíveis no YouTube, aliás, está lá um tema neste momento que nem sequer está neste disco. Pois. Portanto, que é anterior. Sim. Pois não podíamos fazer concertos só com 6 canções, então. Ainda há mais um. Vamos ir buscar. E no MySpace, antes de sair o meio disco, tiveram outras canções também que não estão no meio disco, que nós fomos pondo, gravações caseiras, e que depois tirámos. Mas há pessoas que conhecem outras músicas, não sei quem, mas já lá estiveram. Aliás, vocês já têm um clube fãs. O clube fãs já tem um MySpace. nós não temos compradores, mas temos fãs. Pronto, bem, também. Então é um luxo. É um clube fãs que tem 29 membros, pelo que está no MySpace. Pronto. Já é uma multidão. Se todos comprassem um pouquinho, estávamos ricos. A pretensão de quem lança assim este meio disco, não é? Portanto, não é naturalmente a questão das vendas, não é? Não. Mas a edição deste disco conta com quantos exemplares? De que eu tenho um, portanto, sou um privilegiado. Eu acho que mil. Ficaram-se 1000, parece. Mas nem tenho bem a certeza. Mas como é só meio disco, é como se fossem 500. 2000. Ou 2000. Bem, eu, por acaso, agora lembrei-me de uma entrevista que aquela rapariga nova inglesa, Mikachu, deu. Uhum. A Y, ela diz que se não se vendem discos hoje, então eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém vai comprar na mesma. Isso também dá uma liberdade que é engraçada. Não é para vender. Sim, aliás, por exemplo, os Azeitonas agora começam a lançar o seu Salão América. Uh-huh. De graça, não é? Aliás, hoje, no dia que estamos a gravar, está a seguir o segundo tema, que acho que é a canção Cowboy. Sim. O Neil Max lançou há pouco tempo um álbum que saiu toda uma vez, integralmente, só para a internet, não é? Sim. Os discos já hoje não representam, em termos de vendas, aquilo que representavam hoje em dia. Portanto, não é necessariamente um espelho daquilo que possa ser o sucesso, não é? Claro. Não, para nós é mais importante passar na rádio, por exemplo, ou fazer concertos, do que estarmos a olhar para os números de vendas, não é? Mas muito provavelmente as vendas destes discos acontecem precisamente nos concertos, não é? Estão num concerto e assim, aqui já está o nosso cartão de visita, estes somos nós. Exato. É bom ter o objeto, não é? Ter como cartão de visita, como suporte de ideias, até para nós, para ter ali as canções cristalizadas de alguma forma, e porque até o processo de gravar como que nos ensina o que é a canção, nos explica a canção, mas depois também queremos livrar-nos disso, não é? Cantá-la, tocá-la diferentemente, desconstruí-la, desmanchá-la. Acho que as canções devem ser lugares de liberdade. Cores, cores, cores, cores por todo o supermercado, tão seguidas, tão direitas, ai, chega a ser comovente. Contra os expositores, um silêncio tão abstrato, feito de canções mal feitas, sai pelo altifalante. Rapariga da caixa, tal nobreza de gestos, nenhuma dor encaixa naqueles olhos, nesses olhos tão pretos. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta demasiado embaraçado. Gaguejo quando ela me pergunta: já tenho o cartão de pontos. Fico até meio corado, é tão parvo o meu desejo. E devolvo-lhe a pergunta: há vantagem nos descontos? Rapariga da caixa traz pensamentos frescos. Sigo dali para a baixa e é amor só pode. Que no meu iPod ouço os pontos negros. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. A rapariga da caixa traz pensamentos tão frescos. Sigo dali pra baixa e é amor só pode. Que no meu iPod ouço os pontos negros. Ta ta ta ta ta ta ta. Tem a vantagem que são ambos conhecidos. Cria logo às pessoas a ideia de saber o que é isto de os quais. Sim, é uma vantagem e uma desvantagem. Já se vão com preconceitos. É. Ou seja, criam expectativas à partida, é isso? Sim, e há gente que já vai com aquela ideia de o escritor também canta. É uma ideia um pouco de mesquinha de alguns portugais. Mas não vamos por aí. Eu sou sincero, da parte da pintura, conheço muito pouco do Tomás. Portanto, não sou conhecido. Não é questão de ser conhecido. É meia culpa, porque, enfim, também não é o aspecto artístico que eu mais aprecio. Gosto muito de ler, e daí que posso dizer assim, conheço melhor a obra de Jacinto, conheço pelo menos duas obras, o Azul Turquesa, que gosto muito, e o Livro Usado. Andou também pelo cinema. Julgo que tem dois filmes, duas curtas-metragens, correto? Exatamente. Acha que este meio disco podia fazer parte da banda sonora de alguma delas, ou de alguma a criar ainda, uma vez que fala de coisas do cotidiano? Sim, acho que sim. Aliás, tenho a ideia de fazer um filme maior e gravarei o Tomás certamente para fazer umas músicas. Tenho a ideia de fazer um filme de gangsters português e faremos canções de gangsters também para esse filme, certamente. Muito bem, já estamos aqui a falar em projetos novos, não é? Sim, assim haja dinheiro e condições para fazer, não é? O cinema tem esse handicap, não é? Fase prática, não é? A música, hoje em dia, até pelas facilidades de gravação, tornou-se mais... É mais democrática. Exatamente, não? Mais democrática, mais acessível, não é? Ter em casa, aliás, como nós temos feito. Eu ia até pegando nessas suas palavras, ia dizer que algumas músicas aqui parece que estamos no ensaio. Ou seja, há aqui uma altura até que o Jacinto diz: olha o crash, não é? Quase como se estivesse a orientar aqui a bateria. Sim, sim. Isso foi pensado ou resultou mesmo no momento da gravação? Isso foi um momento de improviso, um pouco como um ator que está a improvisar na sala de ensaios, mas depois a decisão de deixar isso na gravação é uma decisão muito pensada, né? Portanto, há um misto de jogo como em todos os processos criativos, quer quando eu trabalho no teatro, quer quando o Tomás pinta, né, há momentos que são de acaso, não é? Muito daquele um acontecimento que acontece naquela altura e não podia acontecer noutra, mas depois a decisão de tornar isso uma frase que fica, isso já é uma decisão distanciada, pensada. Portanto, é um pouco um misto dos dois aspectos. Como banda... Pensando um pouco ao pintor Tomás, é como estar a pintar cheio de paixão junto da tela e depois dar um passo atrás e ver como é que todo o quadro se completa, assim, e tomar então uma decisão mais fria, mais distante, perante esse gesto impulsivo. Então, pegando nisso, e uma vez que estamos a dizer que a essa altura há necessidade de nos distanciarmos das coisas, não é? Até para ter uma visão macro delas, não é? Agora, estes vossos estão distantes deste meio disco, ou seja, ele saiu, deixa de ser vosso, ou seja, no sentido que cada um vai lê-lo, ouvi-lo à sua maneira, interpretá-lo assim. Como é que vocês agora, à distância de um ou dois meses, não é? O veem já? Já apetece fazer outros. A outra metade, não é? Sim, mas é bom, as músicas entram na cidade, né? Nas outras pessoas, e a certa altura percebe-se que elas não são nossas. Isso é bom. É o melhor. Eu depois da euforia inicial tive uma altura em que já não podia ouvir o disco. Eu só cheguei agora a essa altura, já não posso. Até porque os meus filhos pequenos queriam ouvir aquilo no rádio todo o tempo. E eu fiquei farto, sinceramente. Mas agora já fiz as pazes com o disco, já estou mais calmo. A recuperar dessa primeira fase de euforia, não é? E também este disco, apesar de tudo, é um bocado sui generis, porque nós não temos provavelmente uma banda, somos só nós dois, e aqui no disco o que sou é uma banda a tocar, com bateria, baixo, guitarras. E, portanto, o que vier a seguir vai ter de certeza muito diferente, até porque o disco também é mais rock e nós não somos uma banda rock. Portanto, estamos um bocado vestidos de carnaval, quase, a fazer uma coisa que não é propriamente o que nós fazemos habitualmente. E se calhar o próximo disco, o próximo meio ou inteiro, o que for, se calhar vai ser uma surpresa, no sentido em que vai ser diferente, de certeza. Mas que falas dos músicos que convidaram para esta vossa primeira aventura, em termos discográficos? O Bernardo Barata, que fez o baixo. Quem gravou também o disco. Quem gravou, exato. E que é um excelente baixista, portanto, fez logo ali os baixos. Depois convidámos o João Lencastre, que é um baterista de jazz, para fazer as baterias. E de resto somos nós, não é? O Zé Castro fez umas percussões também, que é um colaborador habitual, dos quais já tocou connosco ao vivo também. O Carlos Martins depois também aceitou o nosso convite, muito simpaticamente, para gravar um solo à la Coltrane. Uhum. No Kid no Ringo, não é? E há uma participação de um músico brasileiro que nós admiramos muito, que é o Péricles Cavalcanti, que também aceitou fazer uma pequena peça sobre um texto de Mondrian que nós dizíamos numa canção. E ele faz uma espécie de coda musical da canção com esse texto, uma coisa concreta, paulista. Uhum. E que, aliás, foi gravada precisamente no Brasil, ou seja... Sim, ele gravou e mandou-nos. E nós gravámos cá o resto e juntámos. Estamos a meio do Atlântico, meio afogados. Aliás, estas parcerias, Atlântico cá, Atlântico lá, eu recordo muito o projeto Fuga, também não sei se conhecem, que tem N participações do Brasil, com essa vantagem de ser tudo gravado lá e enviado por cá via internet, grande parte das vezes. Sim. Acho que é preciso tirar proveito disso tudo, não é? O oceano é uma poça muito grande para se atravessar assim todos os dias, portanto o correio e o e-mail funcionam bem. Nós tínhamos um projeto muito ambicioso, que era de ir gravar até ao Brasil. Tínhamos até umas hipóteses de contactos boas que nos ajudariam lá, mas acabou por não haver dinheiro e, portanto, a internet é a versão barata dessa viagem e a versão possível imediata, não é? E é de facto muito rápido e acaba por se conseguir muito mais do que não parece. Não me olhes assim, vamos comer carne, mas com nomes falsos, vamos pelo jardim, pisar obras de arte, mas com pés descalços, vamos fugir hoje, vamos ler teatro, anda a ver se chove, fumar um cigarro, calçada do pombo, vou morder-te o ombro, não me olhes assim. Ser fora da lei, mas seguindo à risca belas convenções, sei que nada sei, mas quem não arrisca seca corações. Vem pôr fogo a tudo que a cidade arde, vem pisar o mundo, somos bando à parte, em pleno Chiado, será que é pecado? Vamos comer carne. Boa Nova, um mundo de emoções. Assim, vamos comer carne, mas com nomes falsos, vamos pro jardim, pisar obras de arte, mas com pés descalços, vamos fugir hoje, vamos ter teatro, anda a ver se chove, fumar um cigarro, calçada do ombro, vou morder-te o ombro, não me olhes assim. Ser fora da lei, mas seguindo à risca belas convenções, sei que nada sei, quem não arrisca seca corações. Vem pôr fogo a tudo que a cidade arde, vem pisar o mundo, somos bando à parte, em pleno Chiado, será que é pecado? Vamos comer carne. Quem tem aqui o vosso meio disco e sabe que vocês deixaram ficar coisas na gaveta, né? Porquê que não esperaram mais um tempo para fazer o disco inteiro? Isto é uma provocação. Não, por um lado, por isto que o Tomás disse, é que era um disco para nós um pouco fora de formato. Eram canções rock, como o resto do corpo das nossas canções não é necessariamente. E portanto aparecia ali como um objeto de facto diferente, que só tinha 6 canções e portanto era meio objeto, mas parecia fazer sentido por isso separá-lo do resto do corpo das nossas canções, né? Como uma espécie de pequeno corpo estranho. Sim, eram canções que pediam aqueles arranjos que estão ali, bateria, baixo, guitarra elétrica. Há outras que não pedem isso e que não estão aí, talvez por essa razão, não só por isso. Pois. E por outro lado, porque não temos nenhum problema com formatos menores. Uhum. Quando se escreve na literatura, há quem tenha uma espécie de problema permanente com o conto, ou com, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista comercial, né? mas quem cria não pode estar com esses pruridos, não é? Faz o que tem a fazer, no formato que tem a fazer, e depois as pessoas ou pegam ou não pegam. Mas nós, quando estamos a fazer música, não estamos a pensar, ah, se calhar era melhor um disco, ou um duplo disco, ou um triplo, ou um EP. Nós fazemos, quando concluímos, quando sentimos que há ali uma coerência, então é esse o formato que lançamos, não é? E a estratégia também não é comercial, nem de carreira. Sim, é o que há a fazer, faz-se. E aquelas seis canções é o que havia a fazer. E eu, essa questão da indústria discográfica e de não se venderem discos, dá de facto essa liberdade. Se a pessoa tem três canções que quer fazer naquela altura, pode fazer um mini EP que se downloada num site qualquer. E isso é já de si um acontecimento. Porque é que tem que se fazer 12 músicas? Porque não podem ser duas ou três? E porque não podem ter todas um minuto em vez de terem três? Não há já formatos estabelecidos que tenham que cumprir. Acho que agora há liberdade para se fazer o que se quiser. Embora houvesse obras-primas que nascessem do facto de ter que ter 12 canções num disco e a pessoa tinha que compor mais obrigatoriamente. Mas aqui agora, se eu tiver três canções que são uma coisa só e não cabem num disco, eu posso fazer um disco só com três, porque são aquelas três. Mondrian, mon amour, pintor cego de blues, amarelos, cinzentos, vermelhos, pretos. O céu pousa para o retrato e os astros abstratos nem se dão conta do facto. O teu olhar tem tudo a ver. O teu olhar tem tudo a ver com o mar. Mondrian, mon amour, pintor cego de blues azuis, cinzentos, vermelhos, pretos. O céu pousa para o retrato e os astros abstratos nem se dão conta do facto. O teu olhar tem tudo a ver com o mar. O teu olhar tem tudo a ver. Foi. vantagem também do declínio de, em termos de vendas, não é? Também tem a vantagem de que tornou que aparecem mais editoras, quando se dizia que as majors iam absorver tudo, agora acho que é o inverso. Temos uma panóplia grande de editoras, todas elas também com capacidade de inventar e de se reinventar no mundo da música. Claro, claro. Estas alturas de crise, não é? São alturas também de possibilidade. Não só na música, em todas as áreas. São até por necessidade de criação, de invenção, estas alturas em que parece que tudo está a ruir à nossa volta, são os momentos em que podemos construir algo de novo, não é? Sem as convenções do passado, sem estar preso às leis mais pequenas do passado. E as soluções já encontradas, agora é preciso encontrar novas soluções e novos problemas. É um bocado isso. Eu sou um apreciador de design, muito sinceramente. Aliás, com isso também sou... Enfim, recordo sempre com saudade o tempo do LP, porque também tinha uma mancha para trabalhar maior do que o tempo do CD, não é? Todos temos saudades disso. Aliás, agora há já cada vez mais reedições em vinil, não é? Sim, não há nada como um belo vinil. Exatamente, os Chutos lançaram agora o novo álbum também em vinil, e ao que sei, a Rastilho vai editar toda a discografia dos Chutos em vinil. São ricos. Agora é mais caro fazer vinil do que CD. Exatamente. Os Chutos já são ricos. É sim, mas já, ainda recordam, como eu, aliás, tenho a minha idade, de que o CD quando saiu era extremamente mais caro que o vinil. Sim. Eu, o primeiro álbum que tive em CD foi o Brothers in Arms dos Dire Straits. Passámos todos por aí. Passámos todos por aí, exatamente. Vem à culpa. I want my MTV. Precisamente. Agora, temos aqui o aspecto gráfico para falarmos deste meio disco. Tem também o vosso dedo? Pois. Tem o dedo do Tomás. Sim, o Jacinto. Os 10 dedos. Minha fogueira. Sim, já que se editam discos, não é? Temos que fazer com cuidado também. Porque senão não vale a pena ter o objeto. Nesse caso, é mesmo só para download para o iPod das pessoas. Já que é o objeto, tem que haver também o sabor de ter o objeto. E nós um aspecto que o enriqueça, não é? Sim, tivemos o cuidado que foi possível ter. Até mais do que isso, não é? Numa altura em que só se descarrega músicas facilmente, em que ninguém quer pagar para ter música, ter um objeto que seja, tenha a ver com a ideia artística daquela música e que seja bem feito, é quase a única razão para ter o objeto. Claro. Uma razão de desrazão, de paixão. Caído no ringue, as ondas tão escuras, tão longe do sim. Caído sem luvas, as feridas nas mãos são brancas as espumas. Noturna caído no rio. Caído no ringue, as ondas estão escuras, tão longe do sim. Caído sem luvas, as feridas nas mãos são brancas as espumas, tão longe do não, contra o coração. As ondas do não, na noite noturna caído no rio. Sobre um improviso de John Coltrane. Ainda espero o amor, como no ringue o lutador caído espera a sala vazia. Primeiro vivo se não se pensa em nada, não me digam a mim. Com o tempo, apenas consegue chegar aos degraus da frente. É difícil, é cada vez mais difícil entrar em casa. Não discuto o que fizeram de nós estes anos. A verdade é de outra importância. Mas hoje anuncio que me despeço à procura de um país de árvores. E ainda se me deixo ficar um pouco além do razoável, não ouvem? O amor é um cordeiro que grita abraçado à minha canção. Qual acham vocês que é a maior montra da música? Os músicos. É a cara da cidade. É os concertos, não é? Sim, é os concertos. É as pessoas ao vivo. Mas, por exemplo, investir num... Imagina, vamos pegar aqui agora num tema do vosso álbum e dizer assim, senhor, temos aqui um X de orçamento e vamos fazer um vídeo. E depois, esse vídeo está disponível, por exemplo, no vosso MySpace, na vossa página, e depois não há um canal aberto ou até fechado que o divulgue. É uma frustração, não é? Há canais abertos onde se podem passar, onde se pode passar imagens, não é? Na internet é um gigantesco canal aberto. Exato, o YouTube é o canal, já ninguém vê o top mais, quer dizer. Portanto, toda a gente vai ao YouTube, é o canal. Exato. Acho que é um bom canal para... E o passa-palavra da net. Sim, eu acho que é um bom canal, o YouTube. Gosto mais de ver o YouTube do que ver a RTP1 ou outra coisa qualquer. Mas aí vai ter que se ir à procura do que se pretende, ou vai-se um bocado aleatoriamente. Isso é verdade. Mas isso implica uma vontade, não é? As coisas não nos caem em cima da cabeça, é preciso procurá-las, isso também é bom. Correto, mas é preciso que alguém diga assim, existem os quais, para que se procure, não é? Neste momento, qual acham que é a maior possibilidade de divulgação da vossa banda? Pois é, não sei, de facto. Divulgação, não sei, nós também nunca pensámos muito nesses termos, para dizer a verdade. Divulgação ou... Nós estamos preocupados em fazer música, não, não tivemos ainda tempo para pensar... Não, mas, por exemplo, a solução dos Azeitonas, que já falámos há pouco, pois é, que de ter um site, de ter uma newsletter... Chega aos e-mails das pessoas, estão a abrir aquilo... Isso é um canal Azeitonas. É. Aliás, aquele canal que está muito bem feito. É o tal canal. Lembrar o tal canal. Reparem, por acaso, este Salão América das Azeitonas, como site, está muito bem desenvolvido. Não sei se tiveram oportunidade de o consultar. Eu já estive lá a ver também. Eu, por acaso, a primeira vez tive recebi aquilo no mail e não consegui entrar logo. Mas hei de conseguir. Eu depois consegui também a primeira vez, não consegui, mas já não estava... ativo, bem, mas eu já consegui, gostei imenso. Aliás, somos fãs. Curiosamente, mas este é o terceiro álbum deles, não é? Sim. E, portanto, já há aqui uns meios discos feitos há algum tempo, não é? Sim, sim, sim. São os veteranos para nós. Exatamente. Agora, assim, imagina que eu vou fazer este desafio. Assim, na Rádio Boa Nova vamos usar um tema para escolherem deste álbum para passarmos mais vezes. Servir de, entre aspas, de single, não é? Conseguiam escolher um? Eu conseguia, eu escolhi o Caído no Ringue. Ok. Escolhi o Recado. Pronto, então, assim, então eu vou mais pela segunda. Efetivamente. Não, o tema que mais gosto é efetivamente o Recado. Para desempatar. E é esse que passa mais vezes, embora todo o álbum esta semana está em divulgação. Não é? Até para as pessoas perceberem o que é este meio disco. Sim, sim. E pronto, e fazemos a nossa quota parte de divulgação, claro, limitados ao nosso espectro em termos de radiofónicos, mas hoje também, felizmente, em todo o mundo via internet. O que potencia, efetivamente, como disse há pouco, que as coisas cheguem a toda a gente, basta que as pessoas queiram aceder a elas, não é? Sim, sim, sim. Não, a rádio ainda cumpre um pouco esse papel. Sim, sim. Porque a rádio é muito mais importante do que a televisão neste momento, para a música. Vão no carro e são surpreendidas por uma música e se gostarem podem querer saber quem é e o que é que está por trás daquilo. Sim, talvez a maior parte, ou pelo menos metade das pessoas que souberam da nossa música, foram amigos ou conhecidos que ouviram-nos na rádio e nunca tinham ouvido falar. E, portanto, nunca receberam um e-mail nosso com nada, mas pela rádio ouviram na rádio. Portanto, continua a ser um canal excelente. Falávamos há pouco. E depois a vantagem de ser o meu disco é que pode passar inteiro na rádio, que é ótimo. Exato, exato. Um disco inteiro é muito mais complicado estar a escolher, e o meu disco passa-se tudo. Há álbuns dos Pink Floyd que têm, num tema, o tamanho do vosso álbum todo. É verdade, é verdade. Agora sim, tendo essa hipótese de chegar às pessoas, não é? Qual é a vossa expectativa, ou seja, de que as pessoas acedam ao disco, que não quer dizer que o compre, não é? Porque ele vai ser policopiado e feito os downloads como todos os outros. Qual é o vosso sentimento em relação a isso? Em relação aos piratas? Sim, sim, exatamente. Força, força. Desde que seja por amor, achamos ótimo. Sim. Eu sou a favor. Eu acho que isso é irreversível. Quer dizer, é uma coisa adquirida, não há como lutar contra isso. Toda a gente gravava cassetes e toda a gente gravava CDs. Toda a gente põe no iPod, não há como lutar contra isso. É um ato instintivo. Mas também perder a oportunidade de ter um Tomás Pinha Ferreira numerado em casa, isso também é passar ao lado de um acontecimento, eita, de um milagre. Eita. Não me desprezando, ter um aqui, porque não tem as letras, mas enfim... É pena, mas nós quisemos, mas não havia dinheiro para pôr as letras, o que era muito bom. Aí era ótimo, porque era uma pintura livre, que era excelente, era o ideal. Mas mesmo que piratem a capa, é ótimo. Fotocópias, isso tudo, a capa aguenta. Não deixa de ser uma capa bonita se forem fotocópia. Eu gosto de fotocópias. Assim, não tendo as letras, temos aqui a vossa foto. Isto foi tirado onde, esta fotografia? É numa esquina na Baixa, Lisboeta. Aqui. Que tem a pastelaria Pomona, não é? É uma pastelaria que nós não costumamos frequentar, mas é muito boa. Ali a chegar a Tóquio. Entre Tóquio e São Paulo. Agora, um último desafio. Imaginem que havia a oportunidade de vir fazer um concerto aqui, Oliver do Hospital, e diz assim, escolham agora duas bandas para virem convosco. Quem é que vocês escolhiam? Isso é ingrato. Já me disseram isso, mas enfim, eu também sou teimoso. Eu escolhi o Samuel Lúria e os mais dois. Tinham que ir buscá-los ao Rio de Janeiro. Samuel Lúria e mais dois. Ok. E agora, quem atuava e por que ordem? Ou teríamos aqui uma rave? Não, era Quais, Samuel Lúria, mais dois. É, tinha que ser assim. Perfeito. Olha, agradecer-vos a disponibilidade que tiveram para estar aqui com a Rádio Boa Nova. Obrigado. Naturalmente, iremos ter mais oportunidades de falar, porque surgirão aí mais meios ou dois terços de disco para termos a oportunidade de falar. E claro, a porta está aberta para vós e para quando estiverem disponíveis para a Boa Nova, e esperando que uma próxima oportunidade seja aqui em estúdio. Compreendemos a distância, mas a próxima será frente a frente, naturalmente. Esperemos que sim. Okay. Obrigado. Já, obrigado, que prazer. Passar na padaria, abra às 5, traz um pão do coração, mas não te esqueças, mal cozido, e se tatuares no braço o nome mais brilhante, deixa o medo, o embaraço, e faz a coisa mesmo em grande. Amor não tem tradução, escreve em russo, em japonês, mas não te esqueças do pão, da padaria, das mercês,